é só de verdade, ouviu? Aí trouxa, se quiser espernear, pau na sua as coxa. Falo que não deve quem tem língua frouxa. Não segura o B.O., fica de cara roxa. Te soco com força e desfaça a falsa imagem. Embalagem que esconde sua clonagem. Bandidagem aqui não rima com malandragem, mas pode acreditar que com nós é sem massagem. Pega tua mala da linha do reality show. Aqui quem ganhou foi quem jogou, quem se superou, chegou e representou. Se adiantou, driblou e marcou. Eu te dou 12 motivos pra você ficar na sua. Em casa, moscando, pensando que é da rua. Quem é do corre, vai em frente e nunca recua. Debate ou morre, ideia quente, quem é situa. Isso mesmo, isso mesmo, isso é reviravolta. Todos por todos demonstrando nossa revolta. Se a palavra ficou presa, deixa que a gente solta. O bando é enorme, mas ninguém tá de escolta. Eric 12 na picadilha. Só dois caçadores espalhando armadilha. Mafioso até o osso, o som de quadrilha. Se não aguenta, não vem querer testar a família. Só vai incomodar. Se é uma guipa, te atenta. Só vai incomodar. E que se dane quem não gostar. Só vai incomodar. Dois lobo bate injuria. Alô pra ferrar, aterrou. Só pra incomodar. Rapadura é doce, mas não é mole não. Guerreiros de visão, planejando a invasão. O R é o contrário, nossa missão. Tua dor de cotovelo é nossa satisfação. Tá nervoso, morde a testa. Somos o fim da sua festa. Sai povinhar, é o que te resta. Fala mal de nós, o que a gente faz não presta. Mas a gente cria enquanto tu só empresta. Isso é coisa de Kaique, pelas costas apunhala. Vê se na nossa frente esse Loki vem e fala. Não perde a linha, Jão, pega na minha mão. Se for pra atravessar então, se cala. Da onde a gente vê, se não dura 10 segundos. Pioiada fala amém, já tá em outro mundo. De boa, não falo com moribundo. Sem cara lavada a gente sabe cê é imundo. Porque se importa tanto o que a gente faz. Se começou a guerra, então não peça paz. Aí panguão, vacilão, tem mais. Não vê do que a gente é capaz. Então, ô menudão, vê se não se reprima. Por favor, seu otário, não se deprima. Quer acertar a gente, então olha pra cima. Quer algo diferente, então chupa minha rima. É um, dois, e pam, bandoleiro. Não reclama depois, porque mexeu no vespeiro. Cê tá se achando muito esperto, né? Muito ligeiro. Mas se quer passar a perna é porque tá no desespero. Somos o que você quer ser. Pra ferrar, aterrorizar.